Lucas capítulo 14, verso 25 em diante. Lucas capítulo 14, verso 25 em diante. Nós temos estudado aqui o segundo princípio do andar no Espírito. Diga, andar no Espírito implica em duas coisas: andar por fé e andar pela cruz. Nós já vimos o andar por fé, estamos vendo agora o que significa esse princípio santo e tremendamente profundo de andar pela cruz, tão mal interpretado. Como o diabo tem distorcido esse entendimento para levar a igreja a fugir dele. Andar pela cruz não é passividade, não é ficar parado sem fazer nada. Andar pela cruz, alguns dizem, andar pela cruz é ficar em silêncio. Andar pela cruz não é ficar em silêncio, nem é falar. Andar pela cruz é fazer a vontade de Deus. Ou seja, você faz aquilo que Deus mandou, mesmo que seja contrário ao que você quer. Se Ele mandou falar e você não gosta de falar, para você falar vai ser uma cruz. Se Ele mandou ficar calado e você gosta de falar, para você ficar calado vai ser uma cruz. A cruz é a vontade de Deus. Diga ao seu vizinho, fala, uma cruz é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e... Eita! Aí, esses são os raciocínios bíblicos, né? A gente vai juntando uma parte com a outra para formar o raciocínio bíblico. Em Lucas, no capítulo 14, do verso 25 em diante, Jesus fala três vezes de pessoas que não poderiam ser discípulos dele. Todas as três vezes relacionadas com a cruz. Portanto, são três ênfases da cruz. E eu gostaria de explicar, então, o que seria tomar essa cruz a partir dessas três ênfases. Diz assim, grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira vez. Segunda vez. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é nem que está proibido, é que não consegue. Não dá para ser discípulo carregando uma maleta, uma mochila com tanta bagagem da alma, do eu. Simplesmente não tem condição. Então, esses três versículos falam de três ênfases da cruz. A primeira ênfase é com relação aos nossos relacionamentos. O texto fala que tem que aborrecer pai, mãe, marido, mulher, filho, filha. Então isso nos fala de relacionamento. O Senhor, quando fala de aborrecer, está dizendo o seguinte, olha, querido, para fazer a minha vontade, você vai ter que renunciar ao seu desejo de ser aceito por todo mundo, ao desejo de ser elogiado por todo mundo. Entende? O pregador que já começa pedindo desculpa à plateia, não é pregador, porque ele está preocupado com a aceitação do povo. Se vão gostar ou não do que ele está dizendo. Mas quando você prega algo que Deus mandou, ainda que não seja popular a sua mensagem, você vai continuar, porque você não faz o que você quer. Você está aqui para cumprir ordens. Você já foi conquistado pelo Senhor, levado cativo. Como nós gostamos e procuramos isso, como nós desejamos ser contados, ser lembrados. Em nossas reuniões temos que lembrar todo mundo que está visitando. Né? Se é um pregador, tem que mencionar a cada um. E se você é esquecido, é a suprema ofensa, porque alguém tão importante quanto você não pode ser esquecido. Isso é importante demais. Como é que você lembrou de tantos e não pôde lembrar daquele? Porque aquele deveria estar marcado na memória de todos, porque ele é inesquecível. É quase como Jesus. Ficamos ofendidos. Temos medo de ser rejeitado. Né? Temos medo de não sermos consultados. Nossa opinião não ser tida como importante, relevante. Ficamos angustiados quando outros sobem e nós caímos. Ou pelo menos quando outros sobem e nós não, né? Eu digo para os irmãos que a maior expressão do ego, na minha opinião, é que eu falo a minha opinião natural, é o orgulho e a inveja. É o orgulho e a inveja. Incrível como essas duas coisas andam juntas. E é difícil encontrar alguém que venha aconselhar precisando de ajuda nessas áreas. Difícil encontrar alguém que venha falar, pastor, me ajuda, ora por mim, estou com tanta inveja. Você não vai encontrar isso. Você não vai ver isso. É muito fácil alegrar com os que se alegram. Perdão, muito fácil chorar com os que choram. O difícil é festejar com os que se alegram. Velório, a gente chora fácil. Até quando o defunto você não conhece, você chora a si mesmo. Eu, às vezes, vou fazer velório para um defunto, E chego lá, me convidam para outro, eu vou no outro, chega lá, o povo está chorando, eu choro junto. Nem conheço. Porque é fácil chorar com quem está triste. Mas quando o outro tem tido sucesso e você não, eita, é difícil se alegrar com os que se alegram. Você tem dificuldade até para saber quem que você pode contar os testemunhos de vitória que você tem. Porque os seus testemunhos, às vezes, são uma ofensa para o ouvido do outro. Por que ele está falando isso? Ele quer aparecer em cima de mim? Ele quer dizer que ele é o bom, ele é o tal, eu não sou nada? É, será que é isso que ele está querendo dizer? Porque esse orgulho vem acompanhado com a inveja. A inveja, querido, está na raiz de tudo que o homem faz. Lá em Eclesiastes, abre lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, verso 4, diz que tudo que é evolução humana, da civilização humana, tecnologia e coisas assim, é apenas fruto da inveja. Olha o que diz. Eclesiastes 4, verso 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Olha aí. A Bíblia está dizendo que o que leva uma empresa a progredir é a inveja que ela tem da outra. O que leva um cientista a querer estudar é a inveja que ele tem do outro. Inveja é o motor propulsor do mundo. Mas não pode ser o motor na vida da igreja. Porque inveja agride a Deus. A inveja foi o pecado de Lúcifer. Eu sei que você está acostumado a pensar que foi o orgulho. É por isso que eu digo para você, orgulho e inveja andam juntos. Entende? Teve um dia que ele falou, subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Por que que Lúcifer quis ser semelhante ao Altíssimo? Porque teve inveja. Ele falou, mas ele é tão maravilhoso, ele é tão sensacional. Por que que só ele é que é Deus? Eu também quero ser Deus. Por que só tem um Deus? Poderia ter muitos. Ele é tão incrível. Eu quero tomar o lugar dele. Vou sentar no trono dele. Foi inveja. Mas a inveja tinha um lado orgulho, porque quando ele pensou de si além do que convinha, quando ele pensou tanto que ele poderia ser grande também, ele se julgou na posição de usurpar algo, de tomar o lugar de alguém. Deus não aceita nada disso. É por isso que existem dois caminhos no universo. O caminho de Lúcifer e o caminho de Cristo. Qual que é o caminho de Lúcifer? Não sendo Deus, quis ser igual a Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. Mas como resultado, foi lançado nas profundezas do inferno e condenado. Qual que é o caminho de Jesus? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, não a forma de semelhante ao Altíssimo. Mas como resultado, recebeu um nome que está acima de todo nome. E todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo língua vai confessar que ele é o Senhor. É o lugar de maior glória. São dois caminhos. Você escolhe o caminho que você quer. O caminho de Lúcifer é o caminho do orgulho e da inveja. O caminho de Jesus é o caminho da cruz, do negar a si mesmo. Sendo algo, não levou aquilo em consideração. Podendo, colocou o outro em evidência. Sendo maior, serviu. Sabendo mais, sentou para aprender. Não tendo pecado, foi batizado junto com os pecadores, contado entre eles. Nunca tendo transgredido, morreu numa cruz no meio de dois ladrões. Sem precisar de provar a morte, desceu até o inferno. O caminho da cruz. Tudo porque era a vontade de Deus. Não precisava, mas fez. Não julgou como usurpação. Compreende o que eu estou dizendo? Mas a inveja não suporta a vitória do outro. Não é assim? Você vê lá um grupinho de irmãs, garotas, jovens, são muito amigas. Uma delas começa a namorar. O que as outras logo falam? É, agora ela esqueceu da gente. Só quer saber agora do namorado. É ou não é? Não é verdade, mas ela sente inveja. Vocês estão fazendo vestibular juntos. Tem um grupo fazendo vestibular juntos. Aí no dia da prova, sai o resultado. Só um que passa, os outros não. Esse um deve fazer uma prova, deve fazer uma festa? E se fizer, deve convidar aqueles? E estes vão lá festejar? Tudo depende do caminho que cada um segue. Na empresa é assim. Você está lá, você é secretária, junto no meio de muitas outras. Todas as secretárias estão juntas lá, paparicando. Um dia você é promovida para o andar de cima, secretário do presidente. As outras não conversam com você mais. Você não é das nossas mais, você mudou de posição. Você agora é orgulhosa, arrogante, anda de cabeça erguida. E, na verdade, estão só projetando. Sabe o que é projetar, não é? Projetar é jogar no outro o que você não quer ver em você mesmo. É ou não é? O ego faz muito isso. O que é o ciúme? Ciúme é quando você tem o desejo de trair, mas você não assume. E por concluir que todo mundo é igual a você, você fala, se eu tenho desejo de trair, então minha mulher também tem. Então eu tenho que vigiá-la muito. E a medida do seu ciúme é a medida do seu desejo de trair. Se o seu desejo é muito grande, você se torna um ciumento obsessivo. Porque nós sempre julgamos o outro tendo por base a nós mesmos. Quem te falou que ela vai trair você? Ninguém. É que você pensa que todo mundo é igual a você. Só isso. O que é inveja? Certa vez, perguntaram o que era inveja para um homem de Deus. E ele falou, inveja é o seguinte, Deus chegou para um homem e falou para ele, vou fazer como fez o Salomão, vou dar para você tudo o que você quiser. Só tem uma condição, eu vou dar o dobro para o seu irmão. E ele falou, então eu quero ficar cego de um olho. Por quê? Eu não suporto a ideia de que o outro vai ter o que eu não tenho. Como é que você percebe logo de cara alguém que anda na agonia da inveja? O invejoso sempre fala dele mesmo. O invejoso sempre tem uma história melhor para contar, uma experiência maior para dizer. Você chega dizendo, olha, eu tive uma experiência com Deus, e ele fala logo, eu tive um dobro dessa. Nem te conto a minha. Inveja. Ou então quando ele diminui a sua, porque quem desdenha, quer comprar. E você fala, rapaz, uma revelação aqui na palavra, olha esse versículo, Deus falou comigo, e o outro fala, agora que você viu isso? Eu vi isso aí desde 89. Ah, não. O que é isso? Inveja. Não suporta ver você avançando. É ou não é? A inveja é angustiosa. Então a primeira ênfase da cruz é para tratar com os nossos relacionamentos. É fazer a vontade de Deus, mesmo que isso implique em rejeição, como eu falei a respeito de Maria. Mesmo que isso vai implicar num risco de rejeição, de ser julgada, mal interpretada, eu aceito que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso aqui é oração. Eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme o Senhor quer. Estou aqui, faz o que o Senhor quiser fazer. Não importa se isso vai implicar em rejeição, má interpretação, não importa. Eu abro mão disso tudo. Eu lanço tudo isso aos teus pés. Cravo tudo isso na cruz. Eu quero fazer a tua vontade. Quantos estão dispostos a fazer o mesmo? Segunda ênfase, a cruz tem que tratar com o nosso eu. Verso 27, o Senhor disse, qualquer que não tomar a sua cruz ou não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Tomar a cruz, literalmente, é fazer a vontade de Deus, mesmo em detrimento da minha. Tomar a cruz é fugir da tendência natural de fugir do desconforto, de fugir do desgaste, até da dor, para fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus implicar em desconforto, dor, desgaste, ainda assim vou fazer a vontade de Deus. Foi o que o Senhor fez, à sombra da cruz, não a minha vontade, Senhor, mas a tua. A tua. Irmãos, a cruz é o caminho estreito. Você sabe? Existem dois caminhos no universo. Eu falei de Lúcifer e de Jesus. Uma outra maneira de você entender isso é entender que tem um caminho largo e um caminho estreito. Em qualquer circunstância que você se deparar com ela, escolhe o caminho estreito. Porque o caminho estreito é o caminho da cruz, é o caminho do reino, é o caminho do governo, é o caminho da autoridade, é o caminho da glória. É o caminho estreito. Nunca é largo. Nunca é largo. O caminho largo é o caminho do conforto, é o caminho do ego, é o caminho do que lhe é mais aprazível. Mas o resultado deles, a Bíblia, é derrota, perdição. Eu não estou me referindo aqui a inferno, nem céu, não. Estou te falando de maneira de você decidir questões aqui mesmo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, no casamento, Deus estabeleceu que há um homem para cada mulher. Deus estabeleceu que uma vez que se casou, não tem mais divórcio. Não é verdade? Então, nesse sentido, quando aparece situação de crise no casamento, você tem duas opções. Escolher o caminho estreito, que é o quê? Perdoar, continuar, insistir no casamento, ser fiel. Ou escolher o caminho largo. Não, cansei dessa mulher, ela aprontou demais, agora eu vou divorciar, vou casar com outra. Não é necessariamente o caminho largo, não é necessariamente o pecaminoso, o escandaloso. Ninguém vai se escandalizar tanto se divorciar hoje em dia. Mas você saiu do caminho do reino, do caminho do vencedor. Você escolheu o caminho largo. Compreende o que eu estou dizendo? Você escolheu o caminho largo. Existem muitas situações de isso acontecer. Há situações de conflito. O caminho largo é o caminho de escolher quem tem razão. Como nós somos preocupados em descobrir quem tem razão? É ou não é, irmãos? Uma vez eu vi um slogan numa camiseta no Encontro de Casais, nunca esqueci. Achei lindo. Dizia o seguinte: eu não quero ter razão, quero ser feliz. Qual que é o grande problema do casamento? É porque todo mundo quer ter razão. E vamos ser franco, normalmente todo mundo tem razão, tem ou não tem? Todo mundo tem razão, quem que não tem razão? Até o marginal na cadeia ele vai dizer que tem razão. Ele vai dizer: essa sociedade injusta, não me deu chance de estudar, não me deu chance de trabalhar, e eu fui tentado e agora eu virei marginal, a culpa não é minha. Ele tem razão. Acredita que até ele tem razão? Todo mundo tem razão. Se você quer andar ou quer decidir as questões pelo caminho da razão, esse é o caminho largo. Decida pelo caminho da cruz, que é estreito. Vou te dar uma ilustração. Eu sempre gosto de citar isso no casamento, que é muito fácil de você entender. Isso aconteceu literalmente comigo, mas eu vou florear um pouco para tornar mais interessante para você. Então, um dia eu cheguei em casa, na hora do almoço, entrei na cozinha, como eu sempre faço, na hora que eu chego, e não senti cheiro de nada. Hora do almoço e não ter cheiro de nada é uma angústia muito grande. Nada, nada, nada. Abri a geladeira, nada. Falei: aconteceu alguma coisa. Fui até o quarto, minha esposa estava lá deitada, chorando, passando mal. O que você tem? Ah, estou muito ruim. Mas você está doente? É, eu sei, eu estou percebendo você. Você não se preocupa comigo. Só quer saber se tem comida pronta. Eu nem tinha falado de comida. Eu falei: é, não vai ter almoço, não? Aí, tá vendo? Falei, acabei de falar. Você não me ama? Amo, eu amo sim. Mas vamos analisar a situação, falei para ela. Vamos analisar a situação. Você está aí passando mal, sentindo ruim. E você, por causa disso, não faz comida, porque você fala: eu tenho direito, estou passando mal, não vou fazer comida. Então, eu acho que você tem razão. Está certo ou não está, meus irmãos? Mas eu também tenho razão, porque eu, como homem, eu tenho que trazer comida para casa. Eu trabalhei, trouxe o dinheiro, comprei a comida, então eu fiz a minha parte. Então eu deveria ter a comida. Eu tenho razão também ou não tenho, irmãos? Tem. Eu tenho razão. Eu falei para ela: você se acha no direito de, quando está passando mal, não querer fazer a comida? Tudo bem. Mas se eu tenho o direito de chegar no final do mês e falar: esse mês não vou dar dinheiro aqui em casa, porque esse mês eu vou gastar com algumas coisas que eu estou querendo muito, então não vai ter comida aqui. Eu posso fazer isso? É assim mesmo, você é cheio de argumento. Mas responde: eu poderia fazer isso, irmãos? Não. Se fizer isso, eu posso ser preso. Como pródigo, não estou cuidando dos filhos, da casa. Minha mulher pode entrar na justiça e pegar meu salário direto para a conta dela, com argumentos que eu não dou conta de administrar. Os advogados aí, é verdade ou não é? É. Você vê como a lei protege. Mas vamos ser franco. Ela tem razão. Eu também tenho razão. Aí ela fica moada no canto, magoada, porque eu falei isso. E eu posso ficar no meu canto também amuado, chateado, porque ela não quis fazer a parte dela como esposa. Vai ter vitória nisso aqui, irmãos? Tem saída nesse caminho? Adianta ficar sentando para descobrir quem tem razão? Não adianta. Não adianta. Única maneira de ter vitória nesse caso, qual que é? É se um dos dois tomar a cruz. Não precisa ser os dois, não. Só um já é vitória. Se um dos dois tomar a cruz, é vitória. Qual que seria a cruz no caso dela? Ela poderia dizer: tudo bem, eu vou lá fazer o almoço para você. Ela levanta. Aí eu falo: não, assim também eu não quero, não. Vamos supor que eu aceite ela aí. Aí ela vai, chorando, chega lá fazendo comida e as lágrimas caindo no arroz. É assim mesmo. Eu casei, mas nem doente eu não posso ficar. E ela fica lá lamentando. Ela tomou a cruz realmente? Não. Ela não é o cordeiro crucificado. Ela é um criminoso carregando a cruz. Não é verdade? Pergunta para você: Jesus carregou a cruz e os ladrões também carregaram a cruz. Qual foi a atitude de cada um? Jesus falou que é a tua vontade, eu vou. E olha que ele não merecia, não precisava, mas foi lá para cumprir e foi calado. Como é que você acha que os ladrões foram? Diz a Bíblia que eles ficavam, era xingando o povo. Eu não merecia estar aqui, não. Vocês foram muito injustos. Só bati uma carteirinha aí, agora está com esse negócio. Morra vocês. É assim que eles ficavam lá na cruz. E um comentava com o outro, esse mundo é injusto demais. Olha aí nós aqui nesse lugar. É ou não é? Eles estavam tomando a cruz também, estava ou não estava? Mas como criminoso. Aí como criminoso a cruz é pesada mesmo. A cruz é uma cruzada. Ou eu poderia tomar a cruz também. Eu poderia sair, falava, tá bom, não precisa de fazer não, eu vou ali comprar para a gente comida por quilo. Aí no caminho eu vou dizendo, eu já comprei a comida, já gastei o dinheiro, vou gastar dinheiro de novo, eu estou sem dinheiro e eu vou ter que comprar comida, isso não me parece justo, isso vai ficar desse jeito não. Depois nós vamos conversar melhor sobre isso. Eu tomei a cruz realmente? Não, eu só quero boa vizinhança, não quero confusão, não quero discussão, resolver isso aqui rápido, para poder comer, que eu estou com fome. Isso é cruz? Não. Cruz envolve amor. Uma coisa é fazer a vontade de Deus, outra coisa é amar a vontade de Deus. Você pode tomar a cruz como um criminoso ou tomar a cruz como um carregador da cruz que você é, seguindo a Jesus. Como é que seria se ela tomasse a cruz de verdade? Ela ia dizendo, eu amo meu marido, eu amo minha casa, eu os amo acima de mim mesmo. Eu seria capaz de morrer por eles, quanto mais fazer uma comida passando mal. E se eu tomasse a cruz, eu ia comprar a comida para ela e ia fazendo. O que, que é isso para minha esposa? Jamais que eu quero vê-la doente. Eu vou até arrumar uma empregada, ela não vai nem ter que cozinhar mais. Eu faço isso com alegria. Isso é tomar a cruz. Eu pergunto para você, isso tem infelicidade envolvida? Não. Isso é uma dor angustiante? Não. Não é. Mas aí tem vitória. Mas e quando querem andar pelo caminho largo da razão? Todo mundo tem razão sempre, irmãos. Sempre. Eu nunca encontrei alguém que não tivesse razão. Nunca. Todo mundo tem razão. Mas quando você abre mão de ter razão e toma a cruz, você tem vitória. Não importa a circunstância. Você quer encarar isso como uma fórmula? Encare. Eu encaro isso como princípio. A cruz é o caminho da vitória. Jesus repreendeu o demônio e o ministério dele inteiro. Mas ele só venceu o diabo definitivamente, diz a Bíblia, lá na cruz. Ele esmagou a cabeça da serpente. Triunfou sobre ela. Tem muito irmão que repreende demônio na cara do marido. Sai dele, Satanás. Você está sendo usado pelo diabo. Tem irmão que faz, irmã que faz isso. Tem gente que repreende demônio o tempo inteiro. Muito jóia. Não sou contra repreender demônio, não. Deve repreender. Mas eu quero dizer que a vitória definitiva só acontece quando você vai para a cruz. A cruz é o caminho da vitória. Amém, meus irmãos? Então a cruz trata com nossos relacionamentos. A cruz também trata com o nosso eu. Terceira coisa que nós lemos aqui no verso 33. A cruz trata com os nossos bens. Eita, a questão dos bens... é uma questão complexa. Jesus disse, qualquer que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você vai ter que enfrentar esse dilema na sua vida. Quem que é o Senhor da sua vida? É Deus ou são seus bens? Os bens ocupam um lugar muito forte na nossa vida. E olha, se você quer crescer, e tem irmãos que falam que quer crescer, eu quero crescer, estou te contando o caminho do crescimento. Todo mundo que quer crescer, vai chegar um momento da vida dele em que Deus vai pedir algo para ele. Em que Deus vai requerer algo dele, material. Algo às vezes que ele juntou, algo às vezes com suor ele fez. Vai chegar esse momento, Deus vai fazer isso. Mas ele não faz porque ele é mau. É porque Deus quer libertar você, você torna-se às vezes escravo de certas coisas, torna-se preso, e o Senhor quer que sejamos livres de tudo, de tudo. Eu creio em prosperidade, mas eu creio na prosperidade que é o suprimento de Deus. Eu não creio em prosperidade que eu tenho que ficar preocupado com dinheiro, e nem apegado aos bens. Não creio nisso, isso não é de Deus. Eu creio em prosperidade, mas não creio em prosperidade que implique em ficar ajuntando tesouros que você não precisa e nem vai ter condição de desfrutar. Se você tem uma casa, por que você quer ter 10? Você vai dar conta de usar só uma mesmo. Tem uma boa. Você tem um carro para você andar, por que você quer ter 10? Você vai usar só um mesmo, os outros 9 para o reino de Deus. Isso é ajuntar. Muitos de nós não compreendemos isso. O Senhor quer nos dar para que possamos dar de volta para Ele. Isso é, na verdade, uma grande graça de Deus. Dá para você ter o privilégio de dar algo para Ele, de devolver algo para Ele. E olha, Deus tem tudo, não precisa de nada, mas Ele quer ver essa expressão sua e dizer, eu amo o Senhor. O Senhor é primeiro na minha vida. Já não estou atrás mais do que as suas mãos têm. Agora eu estou olhando para os seus olhos, eu quero aquilo que ele é. Eu quero aquilo que ele é. O Senhor é o meu tesouro. Chegar no ponto de dizer isso. Outro bem não possuo além dele, porque as outras coisas para mim não significam nada. Não são coisa alguma. Eita, irmão, chegar nesse nível não é uma coisa simples. Chegar a falar isso com realidade não é algo de fato comum. Não é algo que acontece de maneira comum. Isso é fruto de um processo de tratamento de Deus. E não julgue pela aparência. Às vezes quem dá mais é o que ganha mais, é o que tem mais e tem abundância. E às vezes quem não tem porque justamente nunca ofertou, nunca distribuiu, nunca fez. Mas às vezes também quem não tem porque deu tudo e não quer ter mais nada. Por isso não julgue pela aparência das coisas. Julgue pela realidade do Espírito. Porque a vida de cruz resulta em vida. Quem anda pela cruz, quando fala, tem vida. E a vida é essa coisa misteriosa que quando flui do outro, também nos enche, nos move, nos toca, nos convence, nos torna convictos, nos torna ainda mais firmes. É o princípio da cruz. O caminho da vitória é o caminho da cruz. Do negar a si mesmo. Não procurar o seu interesse. É não mais eu, mas Cristo. É não mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Quantos querem seguir esse caminho da cruz? Fique em pé onde você está. Quero que você ore. Vamos orar agora. Fique em pé rapidamente. Sabe, irmãos, só para encerrar, a cruz é um princípio que você não ensina meramente na teoria. Nós temos que ensinar por demonstração. Uma das coisas mais sérias que existe, vou falar isso na próxima aula, é você mandar o outro tomar a cruz. Quem manda alguém tomar a cruz é porque ele mesmo não tomou. Porque basta um tomar a cruz para ter vitória. Se você mandou alguém tomar a cruz no meio de um conflito, é porque você não está nela. Quem já está na cruz, já não precisa mandar ninguém mais fazer isso. Porque ele entendeu que a cruz é a vontade de Deus. O que é vontade de Deus na sua vida? Doença é vontade de Deus, irmãos? Hã? Não. Então, doença é cruz? Não. Pobreza é vontade de Deus? Pobreza é cruz, então? Mas eu pergunto para você, tem coisas que você não escolheu. Você escolheu a sua mãe? Foi Deus que escolheu? Você escolheu os seus irmãos? Esse irmão que está do seu lado, você escolheu ser irmão dele ou foi Deus que escolheu? Então é a vontade de Deus? Deus também determinou uma mulher para cada marido. Vocês se casaram e você entende que ela foi dada por Deus. Foi dada por Deus? É a vontade de Deus? Diga, a vontade de Deus é a cruz. A cruz é a vontade de Deus. Portanto, os irmãos às vezes são nossa cruz. Nosso cônjuge às vezes é nossa cruz. Nossos pais às vezes são a nossa cruz. Os pastores podem ser uma cruz. Seus discípulos podem ser uma cruz. Qualquer coisa que é a vontade de Deus. Mas você não tem que tomar como cruz aquilo que não é a vontade de Deus. O que não é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus a enfermidade, não é a vontade de Deus a miséria, a carência, a necessidade. Não é a vontade de Deus a maldição, não é a vontade de Deus a tristeza. Sabe, nem é a vontade de Deus a morte. Essas coisas não são a vontade de Deus. Eu quero tudo aquilo que é vontade de Deus na minha vida. Quantos querem também? Então passa a mão no ombro do seu irmão e fala, irmão, você é a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou te carregar. Eu vou te carregar em nome de Jesus. Pergunta para ele, quer que eu te sirva o almoço hoje? Quer que eu faça o seu prato hoje? Se ele falar, quero. Aí você vai oferecer a cruz para ele? Você vai fazer o quê? Fala, então, vou fazer isso para você hoje. Amém? Dê um abraço, dê um beijo nele em nome de Jesus.